Esse DJ é muita onda, tá de olho na bandida. Porque agora ela cresceu, tá ficando evoluída. Tô ficando evoluída. Agora eu já penso no tamanho da tua boca. Cheguei de revoada, brandi elas me dando moral. Umas fazendo psiu, outras falando uau. Umas fazendo psiu, outras falando uau. O Ciro já deu papo, ela tá grandinha. O Castro já deu papo, ela evoluiu. Então chega minha filha que hoje eu vou te dar moral. Tu vai beber só o uísque, só não vale passar mal. Me vi de revoada, já veio pra minha frente. Dançando até embaixo, ela me prende polidense. Dançando até embaixo, ela me prende polidense. Dançando até embaixo, ela me prende polidense. MC Rei na voz, respeita vagabundo. Esse DJ é muita onda, tá de olho na bandida. Porque agora ela cresceu, tá ficando evoluída. Tô ficando evoluída. Agora eu já penso no tamanho da tua boca. Agora eu já penso no tamanho da tua boca. Agora eu já penso no tamanho da tua boca. Cheguei de revoada, brandi elas me dando moral. Umas fazendo psiu, outras falando uau. Umas fazendo psiu, outras falando uau. O Ciro já deu papo, ela tá grandinha. O Castro já deu papo, ela evoluiu. Então chega minha filha que hoje eu vou te dar moral. Tu vai beber só o uísque, só não vale passar mal. Me vi de revoada, já veio pra minha frente. Dançando até embaixo, ela me prende polidense. Dançando até embaixo, ela me prende polidense. Dançando até embaixo, ela me prende polidense. MC Rei na voz, respeita vagabundo.